A sua rádio onde você estiver. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical, man. You dress up just a little and I'm like, oh damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. Comes and it goes, but I ride that wave with you. It's human nature to miss what's under your nose till you remind a fool. Maybe all of this is simple. My heart's unconditional, yeah. You dress up just a little and I'm like, oh damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine, yeah. And now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. If I could bottle this up, bottle this up, I would. I would bottle this up, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes. Fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine, yeah. And now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone, e ainda nos serviços de streaming que você encontra aí na faixa na internet. Interaja conosco, 45988282828, é o nosso contato no WhatsApp. 3028-2828, telefone fixo da sua rádio, com a Luciana aguardando ansiosamente seu telefonema ali, grudada na central telefônica, só esperando tocar. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Hoje, sábado, 11 de fevereiro de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski, agradecendo aqui a todas as participações no Front, que vai até meio-dia. Muito obrigado aí pela companhia. Falando agora de turismo, com notícia boa, claro, ainda bem. De acordo com a administração do Parque Nacional do Iguaçu, o principal atrativo aqui do lado brasileiro da fronteira fechou o mês de janeiro com a melhor movimentação de visitantes da história para um mês de janeiro, né? O primeiro mês do ano. Foram 216.465 visitantes entre brasileiros e estrangeiros que percorreram a trilha panorâmica das cataratas. Na comparação com janeiro do ano passado, por exemplo, isso representa uma alta de 7,65%, e que pode ser sentida também em outros atrativos, como o Parque das Aves, que também teve o melhor janeiro da história. no Complexo Turístico Itaipu, que registrou bons números no Marco das Três Fronteiras, que foi visitado por quase 40 mil pessoas em sua primeira temporada de abertura após a segunda etapa da reforma prevista, e no aeroporto e na rodoviária, que tiveram aumento na circulação de passageiros nos 31 dias do primeiro mês do ano. E como 2017 é um ano cheio de feriados prolongados, bom, esperamos, né, que as notícias boas continuem chegando para o turismo aqui na Terra das Cataratas. Curtiu? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que compila iniciativas bacanas desenvolvidas por moradores de Foz e região nas redes sociais, hoje vai para um perfil, digamos assim, engraçadão demais da conta, viu? Estou falando do perfil no Twitter Foz Mil Grau, assim mesmo, sem o S no final, engraçado, né? No arroba Foz Mil Grau você confere volta e meia postagens aí bem humoradas sobre Foz do Iguaçu e a nossa fronteira, além de pegadinhas como a que muita gente caiu nessa semana sobre um suposto show do cantor Ed Sheeran na Fartal. Já imaginou o Ed Sheeran vindo lá do Reino Unido pro Brasil, né? Fazendo shows aí em São Paulo, nas capitais, e também uma passadinha aqui na Fartal em Foz do Iguaçu. Já pensou? Tem que ser bem inocente para cair nessa, né? Mas teve gente que caiu e, olha, eu ri com isso, viu? Ri bastante mesmo. E se você também quer rir ou ficar com raiva, vai saber, né? Acesse as nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter, para conferir o link, então, para seguir o arroba Foz Mil Grau. Falando nisso, aqui no estúdio tem ar-condicionado, mas tá quente aí fora, né? Fronte Transamérica, até meio-dia. Pra falar todo dia é assim. Tempo quente, pé na estrada.